Poderia confirmar o vento para o 3663? 080 graus, 08 nós, 3663. Ok, é, passando aí a serra, passando travada, livre posto, estão no 3663. Confia. Três solo aos 42, taxi Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette para o 1-1. Semana para o Alfa Juliette para o 1-1, para o 3. Afirma, tá 3-3, porta 11. Salvador, é o 9025, ciente da informação, Charlie. Boa noite. Gol 9075, Brasília 370, autorizado, via Pesulu no 7, decola pista no 0, curva direita, saída Arbor, transição elétrica, controle 119, decimal 35, aciona 5073. Autorizado, nível 370 para Brasília, a Pesulu 17, a saída é Arbor, confirme a transição, senhor? LF, após posição Arbor, vou posição LF, o gol 9075. Após posição Arbor, posição LF, controle após 19.35, transponder 507612, é o gol 9075. Gol 9075, corrija apenas o transponder 5073, reporta para o Spec Sinal. Afirmo 5073, gol 9075. Oi, é o Gol 9075, só confirmando o nome da saída, é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, transição Elefa. Afirma, é, Elefa, creio que não tenha como transição na carga, é apenas a posição que voará após, para que esse player ouvir o Gol 9075. Afirmo, Gol 9075, obrigado. bem, cancelamento, Gol 9075. Gol 9075, está autorizado, pegue o sinal, é porta. Totalidade.